Porque tudo na vida pode ser um filme. Tudo na vida pode ser como no cinema. Dalí passou a pintar com lentes bifocais, desde que um peão amarelo se suicidou do real. Agora, os relógios moles dão horas nas paralelas de Talas, num envelope amarelo. Pumba, matei-te. O prazo de validade da escola está fora do um. Entrego-me nas horas a polir as unhas ao todo. O buraco da fechadura do mundo está sujo. As empregadas fecham as portas e marcam faltas no supermercado onde vivo. Escrevo no quadro. Está calada, Vânia, sem a metafísica do sujeito. Além do mais, o teorema de Pitágoras foi de certeza roubado da internet para testar a professora do armazém. Deviam todos vestir a mesma bata para não se distinguir a Bélgica, da Alemanha, da Espanha e por aí fora. E também o país às terças-feiras, quando toda a gente vai fazer compras ao armazém de George Orwell. As refeições continuam a ser repressivas. Ninguém sabe o que come. Está bem, mas ficámos uns com os outros por causa da noção do todo. Thank you. Arrombaram uma porta. Na porta havia hortênsias e álcool nas florestas. Era uma porta de vento, uma porta para a neve, que espelhava fogos, incêndios, lentas violetas. De um lado era uma porta, do outro, uma porta aberta. E cada pessoa que entrava era metade da porta. A porta que arrombaram era só uma metade. A porta inteira era a porta oculta da verdade. Em cada pássaro que voa, voa um homem. Nunca fui tão exata ao falar da criação. um grito. Este lugar gelado e necessário. Primeiro o muro, com palavras silenciosas. Depois o antimuro. Depois de mim revólver. Depois de mim que fui meu contrário. Barbeei-me desse lado com o ódio. E só então, só depois com mãos prodigiosas, no fim das frases mais ferozes, me tornei uma estrela majestosa, arrastando para sempre comigo as águas luminosas da memória. Um homem vive às escuras. Só um relógio de gritos o pode puxar. Ou seremos só amantes de olhos fechados, com lâmpadas nos dedos, para poder pintar? E era uma vez este homem, o peito muito aberto, um grito, o desejo de infinito, que para dizer tudo ainda jovem andou de um lado para o outro, num rio negro e áspero de amargura. E como um grande mago, rumo aos altos montes, escalou o Everest num grande passo cirúrgico. Deitou no chão o quadro, atirou-o violentamente contra a terra, abriu-lhe o ventre aos gritos e, como um grande louco, fechado, na lucidez aos berros, pôde enfim serenamente pintar de madrugada a cor do infinito. Thank you. falo de um espelho secreto entre os meus dedos. Um espelho que reflete múltiplas imagens. Um espelho que, de cada vez que alguém chama por um nome inteiro, sucede nele um tremor de terra. E o espelho quebra. Ficam então os estilhaços dele entre os meus dedos, que entraram abruptamente no meu cérebro. Vejo agora e de mais perto um rapaz com asas e sem lágrimas. Um fantasma branco de nuvens e cabelos. Verdes perfis, serenas estradas, rotas, palavras que dormem como barcos pela metade das casas, brancas, mágicas, suspensas por asas, palavras miraculosas que nos chamam devagar, palavras diamantes, rumorosas, num amplexo de ar. Este reencontro com o silêncio na procura de mim mesma. Esta busca de paz em cada ave, em cada movimento, como uma janela entreaberta. Este centro que evolui com a paisagem. Esta viagem ao país do meu rosto, a minha janela fotográfica. Este cigarro que acendo e que procura o ovo. Os versos cedem infinitamente os versos. Os versos. Os versos. Os versos, o que são? Escrevo. Escrevo, sim. Escrevo em forma de verso. Não sei o que eles querem dizer, mas assim deve estar certo. Thank you. Não tenho comigo aquele destino de que os visionários falam por vezes. A minha única ação no mundo é não ter nenhum sentido. Penso e vivo comigo todas as horas, como um poeta vulgar. Às vezes, para me compreender melhor, o que nem sempre consigo. Abro as páginas de um livro qualquer e cismo. Cismo até se me fecharem os olhos, afastando-me assim sem querer de um qualquer seu íntimo sentido. É então que escrevo, com a alma deles, que não sei o que é. E escrevo os símbolos limpos do meu simples existir. Não tenho filosofias, tenho a terra toda, sou feliz e morrerei amanhã. Era quântica do universo, ou do princípio de Heisenberg, ou princípio da incerteza. De tudo quanto existe e ainda existirá, antes da luz das galáxias mais distantes. Vaga radiação como um bater de asas de quando o universo era louca agitação, antes do céu e terra tomarem forma. Um enorme ovo cósmico dentro do qual era o caos. Como no oratório de Mozart, e terra e céu estavam unidos por uma alegria que não pesava nada, unidos pelo vazio para o cântico nupcial. A matéria era completamente desintegrada, e eu estava sentada no espaço invisível. Não havia nada, não existia o nada. Como Alexandra Kraft, estava velada intemporalmente, e a realização eterna não tinha coordenadas, nem tempo, nem espaço. Tudo era escuro no cosmos, uma noite profunda antes da grande explosão. E os elétrons não deixavam passar esta luz, e a luz era então a memória imprecisa da vida, e todas as coisas existiam em profunda unidade. Então, numa caminhada vazia, elétrons e protões uniram-se como num drama cósmico. Pela via do verbo, matéria-prima filosoforam, e o espaço opaco abriu-se em transparência, e a luz apoderou-se dos interstícios num límpido som, e celebrou-se esta união cósmica, e todo o verbo saiu desta explosão. Foi o primeiro êxtase da criação, as primeiras estrelas, que começaram a brilhar nas galáxias, depois do mundo ser invisível. Depois de prótons e elétrons dançarem e formarem núcleos, como os eternos amantes tornados visíveis. E o universo a uma temperatura de bilhões de bilhões de bilhões de milhões de graus a milionésimas de micros de segundo depois do princípio. Depois de não ter havido galáxias nem estrelas, senão matéria e radiação, num sopro termonuclear mergulhado na volúpia dos átomos, num mágico círculo de fogo e de ritmo, no jogo das sete potências, num jogo do todo vivo, na perfeição. Era a imensidade celeste. As sementes dos átomos estavam espalhadas e todo o universo permanecia e permanece em expansão. E se a expansão aumentar, aumentará a distância entre elas. E ao fim de toda a evolução, as estrelas parecerão anãs. E os planetas terão cada vez mais espaço. Tudo é processo. E o universo inteiro tenderá para um único acorde universal. Um superorganismo total. Ficará então na memória do Big Bang a recapitulação de todos os seres, de todos os astros, de todos os cálculos para o aperfeiçoamento do universo. E de novo, recolherás à concentração. Isto é, à expansão ao invés. E eu, como Alexandra Kraft, recolherei aos poemas científicos de Heisenberg, ao princípio universal do alfa e do ômega, decompondo-me em partículas e núcleos atómicos, em total comunhão cósmica, em total desintegração. Eu, como Alexandra Kraft, ficarei de novo no depósito do ser impessoal. Thank you. Dali passou a pintar com lentes bifocais, desde que um peão amarelo se suicidou do real. Agora, os relógios moles dão horas nas paralelas de Tales, num envelope amarelo. Pumba, matei-te. Na emissão de hoje, Johann Sebastian Bach, Claude Debussy, Pachelbel, Rimsky-Korsakov, Ponchielli, Tchaikovsky, Prokofiev, Beethoven, Mozart, Strauss, Ravel, Alexandrina Guerreiro, Hugo Dolores, Alexandra Kraft, Sofia de Carvalho e Maria Azanha. Porque tudo na vida pode ser um filme, tudo na vida pode ser como no cinema.